Salvador, Salvador, bom dia. É o 9393 com a informação Delta. Seu 9393, a sua identificação vai se mantém a 2000 pés via chegada à área, ajuste 1-0 no 0. 1-0 no 0, 2000 via chegada à área, seu 9393. Peço a gentileza, por favor, se autorizar direto Duna, que está um pouquinho atrasado. Tá, seu 9393. É pro de TAP, seu 9393, grato. 693, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, comandante Tiltan 9393, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 05 mais. Pouso 10, Tiltan 9393. No solo 56, libera direito, chama solo 1, 2, 1, decimal 1. Direito 2, 1, 1, tá 93, 93. Salvador, bom dia, Altan 9393, livrou. Altan 9393, bom dia, tá via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, 9393. pessoal. Mike Bravo Zulu. Escuta, prossiga. O Bravo Zulu na remota 13, pede autorização, reporte para a posição 2, bate 1. Manda até o box 02, portão 02, bate 1. Positivo, portão 2, bate 1. Feito, autorizado, o início do reboque na escuta permanente e agilizando, Mike Bravo Zulu, reporte ao terra. Vou agilizar, agilizando, reportará no terra. Via chegada da Maria, ajuste 1010. 2000 pés, via 1010, chegada da Maria, o tanque 300 no meio, pode voar, TAP, senhor. Autorizado. TAP na proa, 300 no meio. bom dia. Guarulhos, nível 360, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Up Zulu 10 até Taubaté, após conforme rota do plano de voo. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda Motiva, para interceptar Up Zulu 10. Controle Salvador 119.8 e o transponder 5060, o 1173. Nível de voo 360, no perfil 10, Taubaté, a pista em 1110, curva direita, da Euleda, Motiva, 119.8, 5060, transponder 1173. Planejamento correto, chame pronto, no portão 04, voo 1173. Direção. Rodoro, eu sou a 3816. Diga. Se for solicitar, a gente pode realizar o ILS WISC já? Tá? 3816 após o TAP. Após na sua serviço 366 para o ILS WISC, descendo 2500-25006. Ajuste 1090. Tá certo, 2500 após o TAP. Desce a 2500 com 1010. 3816, obrigado. Salvador, bom dia, são 9393, passo portão 3, para Aracaju. São 9393, bom dia, Aracaju, 230, aguarda cópia do portão 03. 230, aguardando cópia, 9393. Mike Bravo Zulu, encerrando o repórter na 2, grato, bom dia. Gente, Mike Bravo Zulu, bom dia. Nível 230, decolagem pistão no zero após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, após Jamo, DCT Aracaju, frequência do controle 119.8, aciona 5056, 9393. 9393, autorizado nível de voo 230, decola da BR com curva à esquerda. Perfil da PUCA, Jamo, DCT, Aracaju. Controle 119.8 e transponder 5056. Planejamento correto, portão 03, chame pronto, então 9393. Chamada pronto, 9393. check na ponte número 4. Autorizado, som pronto para o táxi, voo no 173. Livre, chama táxi no 173. Salvador, OTAN 38 16. Boa noite. Vai passar o Serra Vitor 372, baixou e travou o visual. OTAN 38 16, boa noite. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso 10, com 1010, OTAN 38 16.